Funeral de poeta. Quero morrer em noite assim de lua, sentindo o ameno aroma dos rosais e escutando enlevado o vento assiciar nos coqueirais. Quando eu quase exalar o último suspiro, já desde agora digo aquilo que prefiro. Ponham violinos a tocar baixinho, algo que ao coração me faça bem. Reverie, Clair de Lune ou valsa de Chopin. Quando um poeta morre, o mundo se empobrece. Ainda que ele seja o ínfimo dos vates, o título hoje é meu. Se um sonhador perece, quem quiser examine à noite o firmamento, uma estrela bonita menos se acendeu. Sabe Deus quantas rimas luminosas, quantas estrofes líricas formosas jamais virão à luz. Poeta não devia morrer nunca. Quando chegasse ao termo da existência, poderia encantá-lo a providência, dele fazendo um lindo colibri. E o passarinho sairia voando, a segredar poemas mil de vez em quando aos outros bardos vivos por aí. Mas se é fatal o fim, só peço para mim. Quero morrer em noite assim de lua, sentindo o ameno aroma dos rosais e escutando elevado o vento assiciar nos coqueirais. Solidão. Dezembro 20 abate sem vernia sobre a cidade triste e friorenta. O vento forte e lúgubre assovia a rir deste vazio que me atormenta. Eu perdi o endereço da alegria, enerva-me da vida a marcha lenta. Meu olhar tantos tédios denuncia, tudo é sem graça, nada me contenta. A solidão faz o que quer comigo, nenhuma alternativa hoje persigo que as minhas noites traga claridade. Durou 6 meses, teve fim no inverno. Daquele amor que eu reputava eterno, não ficou nem sequer uma saudade. Anjinhos paralíticos. Senhor, acabrunhado, triste, eu me dirijo a ti, fazendo destes versos que componho aqui um massacrante ponto de interrogação. Por que, meu Deus, por que consentes que a criança tão franzina, em cujos olhos tanta dor se vê, sofra martírios, gema alucinadamente, sendo tão meiga, frágil, pequenina? Não existe mistério mais brutal na vida. Crianças cegas, mudas, surdas, mutiladas, anjinhos paralíticos, leucêmicos, inocentes, perdidos nas calçadas, andrajosos, magrinhos, remelentos, com fome e frio, curtindo mil tormentos. Meu Deus, se tudo está ao teu alcance, não permitas que a desgraça avance, põe logo um termo a tanta crueldade. Mas enquanto demora essa resposta, sem temer que esta angústia atroz te desagrade, eu faço a indagação chorosa de quem crê. Por que, Senhor? Por que? Por que? Por que? O convertido. É fascinante constatar que alguém, incrédulo, devasso, beberrão, gradualmente suas paixões detém e consegue sair da podridão. Essas mudanças íntimas, porém, nunca ingressam nas almas de Roldão. Lenta, mas firme, a fé no Cristo vem e se enraiza lá no coração. Trocaste os lupanares pela igreja, em vão o diabo contra ti troveja, na vida tens em Deus o sustentáculo. É sublime o ideal que te conduz. Emergiste do charco para a luz, passaste da taberna ao tabernáculo. Maísa, homenagem à minha sobrinha por ocasião de seus 15 anos. Da graça juvenil chegaste à plenitude, sorrindo alegre, sempre irradiando paz. Nada sabes das mágoas deste mundo rude, saboreias a vida como bem te abraça. É divinal, Maísa, rosa e a juventude. Aos 15 anos, logo a alma se refaz de qualquer dor que acaso a desiludir. Um novo sono apaga o que ficou atrás. Eu penso em ti compondo estes banais versinhos e de mãos postas peço a Deus que em teus caminhos faças do amor ao próximo sublime lema. Sou pobre, só te dou um brinde improvisado. Meu coração inteiro, creias, engastado na moldura sem cor deste vulgar poema. Honrosa covardia. Soneto composto em Boa Vista, capital do Território Federal de Roraima, no dia 14 de fevereiro de 1976. Boa Vista, Roraima, 6 da tarde. O fantástico ocaso me extasia, sentimental, lagrimo. Sou covarde, mas não me acanho desta covardia. Muito ao contrário, faço certo alarde da fraqueza que mansa me angustia, rogando a Deus que a mim sempre resguarde da torpe e sanguinária valentia. Eu tenho a alma triste dos poetas, o coração sensível dos estetas, lágrimas brincam sempre em meu olhar. Olhando o sol morrer devagarzinho, saudoso o céu lindíssimo esquadrinho, como estou longe do meu santo lar. Amargura final. Minha vida, que fiz de minha vida? No fim da estrada eu me pergunto aflito, sentindo uma amargura dolorida, lançando ao vento meu inútil grito. Oh, quanta ocasião perdida de me tornar apóstolo bendito! Só acho em mim no instante da partida vis atitudes que lembrar evito. É muito tarde agora, oh, como é tarde! Eu me espojei dos lamaçais nos fundos. Quanto pequei, como fui mau, covarde! Que me ficou da longa caminhada? Um punhado de versos vagabundos, e a dor mortal de não ter feito nada.